famílias queridas. Que esta noite de Natal una ainda mais os nossos corações na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que todas as famílias tenham uma noite iluminada de Natal e um ano novo repleto de novas conquistas. Mensagem de Dr. Norberto e família a todas as famílias fronteirenses. Estúdio Tony Oliveira. Gravações de vinhetas para carro de som, moto som, para todos os eventos. Gravações em pendrive e cartão de memória. Os melhores preços para você. Entre em contato com o radialista Tony Oliveira. Telefones 89-999-20-0058. 89-999-39-8914. Fronteiras, Piauí. Estúdio Tony Oliveira. 4h49. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila, o pior programa do rádio no ar para mais de 60 emissoras em 23 estados. Muito obrigado pela sua audiência. E aí, tá curtindo o feriadão do Natal? Que maravilha, né? Então aproveita. Participa aqui do nosso programa, né? Quero ouvir sua mensagem. 89-999-92-7022. De novo, Abraão. DDD 89-999-92-7022. Valeu! Pois é, né, pessoal? É essa época de fim de ano. Tem gente que não gosta, né? Porque diz que é uma época muito melosa, não sei o quê, que é um falso sentimento. Mas a gente tem que botar a esperança pra fora, né, cara? O ano todo foi corrido, o ano todo foi de perrengues, notícias ruins, situações ruins também que a gente acaba passando, né? No dia a dia a gente acaba não parando pra refletir. E aí essa época de fim de ano é o tempo que muitos têm pra pensar na vida, né? No que foi feito, no que deixou de ser feito também, rever parentes, rever amigos, né? Confraternizar, brincar, cantar, se soltar, enfim, é tempo disso, né? A época do Natal é o tempo disso. Ultimamente se deu mais valor ao lado comercial da coisa, né? De correr atrás de presente, correr atrás disso, daquilo, cuidar de decoração e não sei o quê. Mas o cerne principal dessa época do ano tá em juntar a família, não tem como. Roda, roda, roda, mas sempre volta pro núcleo familiar, que é justamente de onde veio a razão da celebração maior desse dia 25 de dezembro. José e Maria lá no estábulo, os reis magos reunidos, os pastores, os animais, enfim, toda aquela cena que a gente conhece, viu no catecismo, viu nos filmes de TV, prontos para receber o menino Jesus, salvador da humanidade, e que é a razão maior desta comemoração do dia 25 de dezembro. Então, para você, né, que é cristão, né, para você que tem Deus como guia, é bacana meditar, né, no papel que Cristo teve na formação dos valores que a humanidade tem hoje, que infelizmente estão se perdendo, né? Para você que é de outra religião, não tem problema, aproveite essa data, comemore, confraternize, fique junto com seus familiares, porque a gente não sabe o amanhã, certo? Então aproveite, liga para tua mãe, liga para o teu pai, liga para aquele amigo que você não vê há muito tempo, liga para tua namorada, liga para o teu parente lá de longe e simplesmente diga que ama, né? Corra atrás, confraternize, brinque, se reúna, porque essa data é especial para isso, beleza? Já dizia a música, quem dera fosse Natal todo dia, né? Quem dera a gente tivesse esse pensamento que a gente tem no Natal, de confraternização, de paz, de união, de concórdia, todos os 365 dias do ano. Seria ótimo, né? Mas, infelizmente, a correria e a vida em sociedade nos impede de fazê-lo, né? Então, aproveitemos este belíssimo momento que nos é oferecido neste período natalino. Mas, enfim, vamos de música, né? Porque eu já tô vertendo lágrimas aqui. Já tá a ponto de verter lágrimas, mas vamos de música, né? Eu separei uma sequência mais calminha, eu diria uma sequência romântica também, né? Vou trazer Ovelha, Você Só Diz Goodbye, e depois eu trago Barros de Alencar, Os Homens Não Devem Chorar. É, o Pablo do Arrocha discorda disso. Mas enfim, Ovelha e Barros de Alencar, duas carimbadas direto da onde? Da vitrolinha da bodega do Maguila. É isso aí, daqui a pouco a gente volta. Aumenta o volume aí. Faça chorar. Se você me deixar agora, não sei o que será. Mas você só me diz só goodbye. Mas você só me diz só goodbye. O que você falou pra mim? Hoje nem quer lembrar. Diz que tudo chegou ao fim e que vai me deixar. Mas você só me diz só goodbye. Mas você só me diz só goodbye. A você todo me entreguei. Me entreguei sem pensar. Nosso amor nunca vai ter fim. É só você deixar. E você só me diz só goodbye. Você foi o melhor pra mim. Não me faça chorar. Se você me deixar agora, não sei o que será. Mas você só me diz só goodbye. Mas você só me diz só goodbye. Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Dizem que os homens não devem chorar. Te perdi, não compreendi tua ingratidão. Fiquei a chorar, sem me conformar com a solidão. A nossa casinha, que foi nosso ninho, tão triste ficou. Só o teu perfume, fazendo ciúme, foi o que restou. Teu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz. Ao te ver de braços com um novo amor, nem sei como pude suportar a dor. Eu sei. sei que um homem não deve chorar por uma mulher e abandonar. Já não me interessa mais o teu amor, pois todo meu pranto um novo amor secou. Procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz. Não te ver de braços com um novo amor, nem sei como pude suportar a dor. Eu sei que um homem não deve chorar por uma mulher e abandonar. Já não me interessa mais o teu amor, pois todo o meu pranto um novo amor secou. De Alencar, os homens não devem chorar. E antes eu toquei Ovelha, Você Só Diz Goodbye, versão da música do Julian Lennon, o filho do John Lennon, né? Bastante sucesso fez aí na metade dos anos 80. Mas enfim, meus amigos, estamos chegando aos instantes finais da nossa Bodega do Maguila especial de Natal de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Tá certo? Você que tirou um tempinho aí pra acompanhar a gente nesse feriado, muito obrigado, tá bom? Semana que vem é o nosso especial de Ano Novo e eu conto igualmente com a sua audiência, com a sua participação, beleza? E a você que tirou a música da festa pra colocar a Bodega do Maguila no lugar, muito obrigado também, tá bom? Desculpa a invasão. Tá certo? Eu sei que tem umas músicas aí que o pessoal às vezes não gosta, né? Mas a gente não está aqui para agradar gregos e baianos, não é verdade? Antes de eu ir embora, eu vou deixar minhas redes sociais para você acompanhar a gente. Twitter, arroba Ian José Silva. No Instagram, Ian José Silva FNT. Tem também o Instagram do nosso programa, sim, onde a gente posta lá as novidades, algumas imagens engraçadas, sorteios que acontecem aqui no programa. Enfim, é tudo lá. Bodega do Maguila. Só procurar Bodega com a letra U de uva. Espero você lá no nosso Instagram. E é isso. Para encerrar, eu vou trazer esta belíssima música, que é uma mensagem também, né? Um ensinamento que a gente tem que ter nesse novo ano, que vai ser difícil, é bem verdade, né? Mas eu vou deixar para falar do ano que vem, só no especial de fim de ano. Mas para fechar, a gente toca Trio Alto Astral, Troca o Ódio pelo Amor. Uma belíssima mensagem que a gente traz para fechar com chave de ouro a nossa bodega de hoje. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Feliz Natal a todos! Aprisionado pela minha mente, eu só tive decepção. Eu pensava que era feliz, eu vivia na triste ilusão. Quando tinha dinheiro no bolso, amizade não faltava não. Quando estava em desespero, não tinha um amigo que me desse a mão. Eu sofria e não percebia com as coisas que Deus não quer. Tudo para mim não dava certo, eu remava contra a maré. exausto e fadado da vida. Eu pensava que fosse meu fim. Para mim estava tudo acabado, até que alguém me disse assim: troca a maldade pela bondade, troca o ódio pelo amor, a ignorância pela calma, se você quer ser um vencedor. O ciúme pela confiança, o orgulho pela humildade, a calúnia por palavra certa, e você vai ter toda a felicidade. Sua vida vai mudar pra sempre, tudo de bom vem aparecer. Tenha paciência, tenha calma, tudo vai depender de você. Se o coração for limpo e puro, você nunca vai ser abalado. Vá em frente, siga seu caminho e tenha contigo Deus sempre a seu lado. Ao ouvir esse lindo conselho, eu senti que tornei a nascer. Minha mente vem clareando, que só tem quem faz por merecer. Saí da ilusão pra verdade, passei a amar meus irmãos. Sou feliz por merecimento e desejo estar sempre em união. Troca a maldade pela bondade, troca o ódio pelo amor, a ignorância pela calma, se você quer ser um vencedor. O ciúme pela confiança, o orgulho pela humildade, a calúnia por palavra certa, e você vai ter toda a felicidade. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. 5 e 5. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. De manhã, à tarde ou à noite, na oração, no futebol, na animação, no recado, na reportagem, na informação. Durante a semana ou no fim de semana, em nossa programação, tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe, divulgar aqui é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte, continue em sintonia, você é a nossa melhor companhia. Festão, meu filho! Festão é festa de gado do sertão! Meu sertão tem futebol, tem samba, tem farinhada. Leilão, reisado e novena, mas nada disso me agrada. Meu fraco é cavalo e gado, cantoria e vaquejada. Pra mim o maior cinema é quando eu vou chegando no curral, que vejo a pista e ouço o gado berrando, os vaqueiros numerados e a difusora bradando. De toda parte chegando, rural, jipe, caminhão, muita moça namorando e o gado na exposição. Vaqueiro soltando apoio de doer no coração. Eu sou ligeiro na pista e no meio do carro. churrasco. Quem tiver boi mandingueiro, solte que eu desenrasco. Dou queda que ele conta as estrelas com casco. Eita! Outro diz: o meu cavalo é forte, é cor de selado, come feijão, mil ovos e todo dia é banhado. Mas só passa a perna nele, capa que derruba gado. Dois camaradas de fama, que um no outro acredita. Vão os dois emparelhados, é mesmo pra fazer fita. Quem pega passa pro outro, pra queda ser mais bonita. Enche as nuvens de poeira e os vaqueiros bebendo, gado bolando no chão, se levantando e correndo. E cada salva de palma, a pista fica tremendo. Adeus quem fez vaquejada, adeus quem vestiu o gibão. Despedida difusora, você lá meu alazão. E aguardar para o ano, outra festa de morão. Certa vez, um lago mal assombrado, à noite sempre se ouvia a carimbamba cantando assim: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Amanhã eu vou, amanhã eu vou. E Rosa Bela, linda donzela, ouviu seu canto e foi pra lagoa. E Rosa Bela, linda donzela, ouviu seu canto e foi pra lagoa. A Taboa laçou a donzela, caboclo d'água ela levou. A carimbamba vive cantando, mas Rosa Bela nunca mais voltou. Amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Amanhã eu vou, amanhã eu vou. A carimbamba, a vida à noite, cantava triste lá na lagoa. Amanhã eu vou. E Rosa Bela, linda donzela, ouviu seu canto e foi pra lagoa. E Rosa Bela, linda donzela, ouviu seu canto e foi pra lagoa. A Taboa laçou a donzela, caboclo d'água ela levou. A carimbamba vive cantando. Mas Rosa Bela nunca mais voltou. Você é Dominguinhos. Danado de bom, seu Lula. Tá é danado de bom. Tá danado de bom, meu compadre. Tá danado de bom. Vozinho bonitinho, gostosinho, sapatinho. Danado de bom. Tá é danado de bom. Danado de bom,

fosse morrer de amor. Marquinhos na guitarra, os melhores do Brasil pra você. Canta pra mim. Faça-me loucura se você quiser. E sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por esse amor, entrego a minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. E brindo, brindo a volta por qualquer parada. Bota a mão no fogo por essa paixão. Pois sei que você, eu vejo em teus olhos, ao tocar meu corpo. Eu amo você. Quem é? Solta a voz, quero ver. Você tem carta branca nesse meu. Eu amo você. Estou de confiar, me entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueço até de mim. Passa a mão no fogo por essa paixão. Pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo. Amo você. Eu amo você. Quem é? Solta a voz, quero ver. Você tem carta branca nesse meu. Eu amo você. Estou se confiava. Quero dizer. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de convial, me entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueça até de mim. É a metralha mais gostosa do Brasil. Vamos das antigas. Eu queria poder ficar sempre perto de você, pra gente poder se amar, sem ninguém pra atrapalhar. Todo dia passear, de mãos dadas por aí. Se nós dois ficarmos juntos, nunca vamos existir. Vamos dar um tempo a essa solidão. Vem ser o neguinho do meu coração. Se você quiser o meu coração, viveremos juntos a louca paixão. Na vida tudo é assim, tudo pode acontecer. Você faz parte de mim, eu não quero te perder. Nosso amor é muito lindo, importante pra nós dois. Ninguém vai nos separar. Tempo a essa solidão, vencer o neguinho do meu coração. se você quiser, o meu coração, viveremos juntos a louca paixão. Esse modelo, você dá solto reggae na praia. Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. acaso. Não sei rumo, vai até Maracatu pra se fazer feliz. Eu fui até Natal, Salvador, Paraíba, Macabal. Em Belém você quase passou mal e eu te fiz feliz. E você não gosta mais, é só salsa, salsa, salsa, salsa. Eu não sou me dar amor. Meu caminho é tão deserto. céu pra eu viver em paz. Marquinhos! Terra talhada, agitada.

beijo aqui nos meus lençóis. Na boca ainda sinto o gosto do teu beijo. Estou pensando em nós, esse amor insano que não faz sentido. Maltrata o coração, pouco a pouco eu vou perdendo o juízo de paixão. Fotografias espalhadas pela casa aumentam o meu sofrer. A vida é tão vazia, já não faz sentido. Onde está você? Eu sei que essa mina que tá do teu lado não vai te amar como eu te amei. Gostar de alguém assim, se isso for pecado, eu pequei. 5:50. Fronteiras FM. Fronteiras FM. Fronteiras FM. A rádio que toca o seu coração. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia.